Ele tem trabalhado demais. Querida Julie, você está preocupada porque Michael está imerso no trabalho e só vem para casa para relaxar por breves intervalos, passando a maior parte do tempo no escritório. Este é um problema comum. Talvez mais notório agora que você está trabalhando apenas meio período. A maioria dos homens sofre com a tentação de mensurar seu valor em função de seu sucesso profissional, motivo pelo qual se deprimem quando se sentem fracassados no trabalho. Além disso, como já mencionei antes, eles têm consciência de sua responsabilidade de sustentar a família e acreditam que, uma vez cumprida essa demanda, podem relaxar quanto ao resto. Isso é louvável, embora também represente um perigo sutil. O trabalho pode se tornar o centro da vida do homem e a casa, o lugar onde cessam as obrigações e eles têm o direito de descansar. No trabalho, Michael encontra desafios, emoção e novidade e pode exercer seus talentos e criatividade. Mas, no fundo, como todos os seres humanos, ele deseja algo além disso, algo infinitamente mais profundo: amor. Desconfio de que o barulho ensurdecedor do mundo que nos cerca sirva para esconder o nosso vazio psicológico e espiritual, para nos ajudar a esquecer o quanto somos tristes. Por trás da música alta, do clamor e do alvoroço, jaz a imensa tristeza de vidas sem um propósito transcendente. Quantas pessoas existem que não sabem, nem querem saber, qual é o sentido da vida? Quantas pessoas existem que nunca tiveram alguém que realmente as amasse e que lhes fizesse sentir alegres pelo simples fato de estarem vivas? Você deve ter sempre em mente a importância do seu papel de esposa. Sem dúvida, ele traz preocupações e exige o cumprimento de tarefas tediosas, que quase sempre parecem frívolas ou enfadonhas. Esse é um dos motivos pelos quais as feministas radicais acusam o casamento de ser a prisão em que o totalitarismo masculino aprisionou o segundo sexo. Elas, no entanto, ignoram o essencial: a verdadeira missão das mulheres de criar um recinto de amor e alegria, algo que o ambiente profissional jamais poderá oferecer. Os seres humanos não são máquinas, são pessoas. Ninguém com real consciência de sua ou de sua pessoalidade pode limitar seu horizonte às atividades exteriores. Como esposa, você deve colaborar com Michael na construção de um ambiente espiritualmente acolhedor. Deve ser o fogo que aquece aqueles que se aproximam de você. Em um bom lar, todos os membros da família se sentem abrigados sob a doce certeza de que são amados e compreendidos. É o local onde podem baixar a guarda. Quanto mais bem-sucedida for a construção dessa atmosfera, mais Michael desejará voltar para casa. Ele perceberá que, exigente e prazeroso como deve ser, o sucesso profissional empalidece em comparação com o acolhimento amoroso do lar e a alegria da comunhão de almas que ele vivencia com você em casa. Assim, tente não se chatear com as horas extras de Michael no trabalho. E jamais deixe de elogiá-lo por seus sucessos. Persista em seu amor e ele triunfará. O amor sempre triunfa. Com todo o meu carinho, Lily.